Salvação a Preto Velho. Sem entender, sem entender, na passada vovó sem entender. Oi, sem entender, sem entender, na passada vovó sem entender. Diz Mugão. Sem entender, sem entender, na passada vovó sem entender. Oi, sem entender, sem entender, na passada vovó sem entender. Eu entrei no roncó da vovó, vi farofa e marafa espalhado. Vi um homem num canto sentado, sete velas acesas ao seu lado. Tinha um galo preto deitado, sete sapos pulando de lado. Sem entender, sem entender, na vaca da vovó sem entender. Como se entender, malandro? Sem entender, na vaca da vovó sem entender. Sem entender, sem entender, na vaca da vovó sem entender. Deixa lá na vaca da vovó, sem entender. E vou contar agora o que que tem, olha só. Na vaca da vovó sem entender. Da vovó, vi farofa e marafa espalhado. Vi um homem no canto sentado, sete velas acesas ao seu lado. Tinha um galo preto deitado, sete sapos pulando de um lado. Sem entender, sem entender, a vaca da vovó sem entender. Sem entender, sem entender, a menina da vaca da vovó sem entender. Vi farofa e marafa espalhado. Vi um homem no canto sentado, sete velas acesas ao seu lado. Tinha um galo preto deitado, sete sapos pulando de lado. Sem entender, sem entender.